sou filho de um Hokage, esperança da humanidade. Carrego o nome Uzumaki Boruto. Pra tornar o sonho em realidade, vou ser um ninja de verdade e salvar o mundo. Eles querem que eu seja igual meu pai, mas eu não troco minha vida pra alcançar a paz. Eu vou conseguir ser mais forte com minha família. Eu não preciso ser Hokage pra me tornar um ninja. Uma marca no olho eu tenho um Jogan. Carreguei meu chakra, fiz um Rasengan. Vou ser um Shinobi, salvar o mundo. Esse é meu futuro, Uzumaki Boruto. Nascido em Konoha, nossa vila da folha, onde tanta gente já sofreu no passado. Sou filho do Hokage, carrego um grande fardo. Tem que ser igual o meu pai pra defender um legado. As suas escolhas me fizeram assim, porque eu sou tão diferente de ti. Depois que o meu pai se tornou Hokage, não tem tempo pra família e nem pra mim. Já tô cansado de ouvir que eu sou novo. Até meu pai falou pra mim que eu não sou capaz. Eu vou provar que eu consigo, eu não aguento. Eu vou seguir o meu caminho sem olhar pra trás. Naruto, meu pai, isso que eu vou dizer. Só não vai esquecer que não me viu crescer. E aumentar o meu poder, treinando para ser mais forte do que você. Eu sou filho de um Hokage, esperança da humanidade. Carrego o nome Uzumaki Boruto. Pra tornar um sonho em realidade, vou ser um ninja de verdade e salvar o mundo. Ei! Eles querem que eu seja igual meu pai, mas eu não troco minha vida pra alcançar a paz. Eu vou conseguir ser mais forte com minha família. Eu não preciso ser Hokage pra me tornar um ninja. Urashiki faz de tudo pra ter a Kurama. Ele roubou um artefato pra voltar no tempo. Um Uzumaki tem que proteger quem ele ama. Pra impedir o plano dele, eu voltei primeiro. E foi com o Sasuke, voltei pro passado. E foi lá que eu pude ver tudo antes de acontecer. Vi meu pai criança e pude perceber que ele também soube o que é sofrer. Ei! E não tinha como eu mudar o passado, mas eu consigo agora. Então é hora, vou mudar nossa história. Mais um Uzumaki vai conquistar vitória. E se no futuro tudo que eu tenho foram todas as lições que você me ensinou, é porque eu sei que lá no passado você aprendeu todas elas com tanta dor. Eu sou filho de um Hokage, esperança da humanidade. Carrego o nome Uzumaki Boruto. Pra tornar um sonho em realidade, vou ser um ninja de verdade e salvar o mundo. Ei! Eles querem que eu seja igual meu pai, mas eu não troco minha vida pra alcançar a paz. Eu vou conseguir ser mais forte com minha família. Eu não preciso ser Hokage pra me tornar um ninja. Uma marca no olho eu tenho um Jogan. Carreguei meu chakra, fiz um Rasengan. Vou ser um Shinobi, salvar o mundo. Esse é meu futuro, Uzumaki Boruto. Yeah, yeah, yeah. Uzumaki Boruto Nerds.